Veneno, não me beije, que eu tenho veneno. É meu preço, não faço por menos. Mas depois te amarei. Sereno.